Na tarde desta terça-feira, forças de segurança uniram-se para participarem de uma operação que envolveu Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Receita Federal e órgãos de segurança do Estado, também agentes fiscalizadores da Receita Estadual e de outras secretarias do governo. Com as festas de fim de ano, várias denúncias chegam às autoridades a respeito da comercialização de fogos de artifício sem a devida autorização da Delegacia Especial de Explosivos, Armas e Munições ou sem os devidos alvarás de funcionamento. Um dos estabelecimentos fiscalizados na região da Vila Portes foi fechado. Isaltino Santana, representante da Polícia Civil, conversou com nossa equipe a respeito dos procedimentos adotados. Essa operação tem o objetivo de nós fiscalizarmos os estabelecimentos que estão comercializando fogos de artifício. Com a chegada do final de ano, existem muitas denúncias de venda de fogos em comércios aí que estão vendendo sem a autorização do DEAN, né, que é o Departamento Explosivo, Armas e Munições, e também sem autorização do Corpo de Bombeiro e também sem o alvará de licença. Então, com a chegada de final de ano, existe muito esse comércio ilegal de fogos. Os bairros também existem estabelecimentos que estão comercializando e não é permitido. Para comercializar, tem que ter uma autorização do DEAN específica para o comércio desses tipos de fogos. Esse estabelecimento aqui, ele tem autorização para comercializar e estocar também. O que foi detectado aqui é alguns produtos aí de importação, que está sendo verificado agora, mas a princípio ele tem autorização para funcionamento, né? Ele tem autorização para no varejo, tanto no varejo como atacado, e também para o transporte. O que foi detectado aqui são o armazenamento, acondicionamento dele não está apropriado, o condicionamento desses fogos, e alguns produtos de origem de importação. Nós estamos agora verificando, né? O sargento Sbardelati da Polícia Militar também trouxe a sua colaboração aos trabalhos, dando segurança às equipes fiscalizadoras. A AIFO, Ação Integrada de Fiscalização Urbana, conta com a participação de todos os órgãos do sistema público que manifesta interesse em exercitar a favor da sociedade iguaçuense, paranaense e, consequentemente, brasileira. E hoje, felizmente, os órgãos que mais interessavam a fiscalização, todos presentes, tá? Receita Federal, Receita Estadual, a Polícia Civil, PM, que nossa missão principal é a segurança de todo o efetivo que faz a operação, bem como dos membros dos estabelecimentos comerciais e transeuntes. O nosso objetivo fim é o bem-estar, é a ordem pública. Sargento, até quando se estende essa operação? Essa operação é por tempo indeterminado. Ela acontece já há algum tempo, com frequência, e conta com a participação da sociedade, da imprensa, da comunidade, dos órgãos de segurança, que manifestam interesse e expressam os locais de riscos, os locais que acontecem eventos que colocam em perigo a comunidade. No final da tarde, já na região do bairro Três Lagoas, a informação de um grande depósito chegou às autoridades. Desde o início da tarde, os policiais tentavam entrar no estabelecimento, mas eram impedidos pela ação de representantes da empresa. O proprietário exigiu que a imprensa fosse afastada do local antes de abrir a porta principal que dava acesso ao interior do depósito de aproximadamente 1.200 metros quadrados. O advogado da empresa fez com que todos os representantes da imprensa fossem colocados do lado de fora do terreno, tentando impedir que tivéssemos acesso ao que estava escondido pela fachada da empresa. Na manhã desta quarta-feira, vários fiscais da Receita Federal deslocaram-se para o endereço que foi lacrado para a conferência de documentação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.